sentido, nem dá pra explicar. Te quero, preciso, te desejo, te vejo e vamos seguindo os nossos caminhos, vamos no destino só. Nós somos sol e lua juntos. O amor uniu os nossos mundos. A gente se olha, se namora e dança o balé da vida. Viver é tão simples quando se tem prazer. Que bom que a gente tem tanta energia assim. Se você fica afim, quero outra vez também. Paixão, sintonia. Me abraça, me leva pro infinito, me faz flutuar. Você é o meu sonho mais bonito, nem dá pra explicar. Te quero, presinto, te desejo, te beijo e vamos seguindo os nossos caminhos, vão num destino só. Nós somos sol e lua juntos. O amor nossos mundos, a gente se olha, se namora e dança o balé da vida. Viver é tão simples quando se tem prazer. Que bom que a gente tem tanta energia assim. Se você fica afim, quero outra vez também. Sintonia. Que bom que a gente tem tanta energia assim. Se você fica bem, quero outra vez também. Paixão.